Justiça em Cena. Suspense. Drama. Comédia. História. O direito é coisa de toda hora, na vida de todo mundo. Comece agora, Justiça em Cena, a radionovela da Rádio Justiça. Episódio da semana, a importância de ser honestino. Letícia se apaixonou por um homem chamado Honestino, que foi parar na cadeia. Mas, chegando lá, ela descobriu que prenderam um homem com o mesmo nome que o noivo dela. E aí, vamos? Aonde? Não entendeu? Não entendi nada. Apesar de honesto, é um pouco lerdo. Já que eu tô na fossa e você na pior, por que a gente não fica junto? Junto? Mas por que razão? Existe razão para o amor. Para o amor, não. Mas pra isso que tá acontecendo, bem que seria legal ter uma razão. Ora, Honestino. Você se chama Honestino, entendeu? Ah, isso eu entendi. E eu sempre sonhei em me casar com um homem chamado Honestino. Mas e o seu noivo? O que tem ele? Ele não se chama Honestino também? Sim, mas você tá vendo ele aqui? Não, porque se ele estivesse aqui, eu não estaria. E isso foi um sinal. Sinal? Sinal do destino, Honestino. Você não percebe que quando o destino tira um honestino, ele coloca outro no lugar? Foi o destino que fez isso? Pensei que tivesse sido a polícia. Isso não é importante. O importante é que estamos aqui, frente a frente, para ficarmos juntos. Juntos? Mas eu nem te conheço. Confia em mim, Honestino. Eu sou uma garota legal. E depois, você foi abandonado pela sua namorada. Você não tem nada a perder. Será? Assim, algumas horas depois... Papai, chegamos! Já era a hora, não? Então, esse é o seu noivo de quem eu paguei a fiança? Não exatamente. Como assim? Ah, papai, o senhor sabe como são as armadilhas, amor. Dá pra você ser um pouco mais precisa, minha filha? Primeiros cumprimentos, né? Papai Honestino, Honestino, papai. Prazer! Não sei se posso dizer o mesmo. Papai, o senhor tá muito enganado com o Honestino. Ele foi preso injustamente. Injustamente? Sei. Sério? Quem deveria estar no lugar dele lá na delegacia era o outro Honestino, meu noivo. Bom, agora ex-noivo, né? Peraí que eu devo ter cochilado e perdido um capítulo nessa história. Papai, o Honestino, meu antigo noivo, fez coisa errada. E quem acabou preso foi esse Honestino, o meu novo noivo. Seu novo noivo? Então este Honestino não é o mesmo que você conheceu na fila do banco? Não. Esse eu conheci na prisão, quando fui pagar a fiança do outro Honestino. Você conhece os seus noivos nas melhores situações, hein, Letícia? Papai, esse Honestino foi preso injustamente por ter o mesmo nome do outro. E aí, como você disse que se casaria com o Honestino de qualquer jeito, você resolveu ficar com o homônimo? Homônimo não, papai. Honestino. Homônimo a quem tem o mesmo nome, Letícia. Ah, tá. Enfim. O senhor vai ter que me ajudar nessa. Mais do que eu te ajudei, eu paguei a fiança de um desconhecido. Ah, papai. Com o tempo, você se conhece melhor. O importante agora é contratar um advogado pra tentar resolver essa troca de Honestinos na justiça, né? E mais uma vez, tudo sai do meu bolso. Pelo menos a sua filha única está feliz. Isso não é o suficiente? Duvido que seja, viu? Honestino, meu amor, não ligue pro papai. Ele é rude no início, mas quando ele te conhecer melhor... Vai ver que você é um cara legal. Letícia, nem você me conhece direito. Detalhes, meu amor, detalhes. Agora, vamos falar de coisa boa. Vamos falar do meu casamento. Digo, do nosso. Honestino, se você achava que a prisão era o pior lugar pra se estar, bem-vindo à nossa família. Vira, vira, vira, vira, vira, vira, homem, vira, vira.

Ariano ou Ariana, tenha muito cuidado. Se você não controlar rapidinho essa sua falta de humildade, poderá se deparar com sérios problemas. Inclusive na vida 2, poderá acontecer uma separação. Acredite, no meio de tantos problemas, você só vai encontrar a resposta dentro de si mesmo. Por isso, faça uma viagem ao seu interior. Sua cor é azul e o 23 é o seu número de sorte. Touro. Faustão é também do seu signo de touro. Hoje você viverá momentos maravilhosos com paz, esperança e harmonia. Sua energia vai atrair um ótimo humor, o que lhe dará a segurança necessária para escolher corretamente os caminhos a trilhar. Procure não se expor às coisas negativas ou maus pensamentos, tanto no amor quanto no trabalho. Sua cor é verde e o 11 é o seu número de sorte. Gêmeos. Ivete Sangalo é também do seu signo de gêmeos. Geminiano, geminiana, os astros indicam que alguns imprevistos no setor profissional e na vida afetiva poderão provocar mudanças nos seus planos. Mas não se preocupe, porque essas alterações vão ajudá-lo a sair da rotina. Portanto, não tenha medo de improvisar. Sua intuição vai lhe indicar os melhores caminhos a seguir. Sua cor para hoje é rosa e o 3 é o seu número de sorte. Fique ligado, daqui a pouco, previsões astrais para Câncer, Leão e Virgem. Sextas, 5:30 da manhã, no Canal 1. É aquele incentivo para não baixar os braços. Aquela determinação e luta contra a desigualdade que ainda existe. Não é um programa feminista, mas sim, é um programa para elas, para nós, para todas as mulheres do mundo. Mulheres de Esperança, um programa da Rádio Transmundial de Portugal com transmissão no Canal 1. Mulheres de Esperança, às sextas-feiras, às 20h50, no Canal 1. Por alto o que se passa no país e no mundo, mas nem sempre refletimos sobre os assuntos. Acompanhe Carlos Bonaparte na análise semanal a um dos temas mais marcantes da atualidade nacional e internacional. Não perca Nós e o Mundo, às sextas-feiras, às 8 da noite, no Canal 1. Nada é obrigatório porque temos sempre uma segunda via. No Canal 1, a viagem faz-se entre as 14 e as 17 horas. Segunda Via, com Carlos Bonaparte, às segundas-feiras, pelas 14 horas, no Canal 1. Os ouvintes são peças fundamentais para todas as rádios e por isso achamos importante dar voz a quem nos ouve. Semanalmente, Carlos Bonaparte apresenta Sala 5, um programa que junta a participação dos ouvintes com música variada. Faça uma dedicatória, deixe a sua mensagem. Faça-se ouvir na Sala 5, aos sábados, às 5 da manhã, no Canal 1. Agora no seu rádio, horóscopo, as previsões astrais para o seu dia. Câncer. Fafá de Belém é também do seu signo de câncer. Abra os seus olhos, pois você e a pessoa amada poderão ter sérios desentendimentos provocados pela sua teimosia. Se não quiser chegar a um rompimento, reconheça seus erros e peça desculpas. Ser humilde não significa se humilhar. Agora, no trabalho e em família, todos te admiram. Retribua o mesmo a eles. Sua cor é cinza e o seu número de sorte é o 4. Leão. Felipe Dilon é também do seu signo de leão. Seu temperamento fraternal vai levá-lo a trabalhar de alguma forma para uma associação beneficente. Isso é ótimo, mas não descuide dos seus objetivos pessoais. No amor, por exemplo, você pode contar com fortes e deliciosas emoções, desde que seja atenciosa com a sua cara metade. Sua cor é laranja e o 15 é o seu número de sorte. Virgem. Paulo Betti é também do signo de Virgem. Os astros orientam que fique bastante atento a fim de evitar perdas materiais. Portanto, evite emprestar dinheiro e cuidado ao lidar com contratos. No trabalho, não se deixe iludir por falsos amigos. Olha, sua vida sentimental está um tanto confusa devido ao ciúme da pessoa querida. Seja calma, senão poderão ter sérios problemas. Sua cor é lilás e o 10 é o seu número de sorte. Fique ligado. Daqui a pouco, previsões astrais para Libra, Escorpião e Sagitário. Olá, ouvinte. Como está? Eu sou o Carlos Bonaparte e estou aqui porque quero convidá-lo a juntar-se a mim nas noites de segunda a sexta, entre a meia-noite e as 3 da manhã, aqui no Canal 1. Vou trazer-lhe Hora Zero, um espaço que, acima de tudo, lhe quer fazer lembrar de que a vida tem sempre um ponto de partida, cada vez que são 0 horas. Aceita o convite? De segunda a sexta, da meia-noite às 3 da manhã, Hora Zero, comigo. E consigo também, aqui no canal. No seu rádio, horóscopo, as previsões astrais para o seu dia. Libra. Miguel Falabella é também do signo de Libra. Libriano, Libriana, viver um grande amor é fundamental para você, não é mesmo? Então, para ser feliz, policie o autoritarismo. Dê carinho e espaço para que a pessoa amada possa se expressar. Fazendo isso, seu romance será um mar de rosas. Agora, no trabalho, não se preocupe, você possui muita garra para atingir os seus objetivos. Sua cor é amarela e o seu número de sorte é o 14. Escorpião. Marieta Severo é também do seu signo de escorpião. Escorpiano, escorpiana, reserve um pouco do seu tempo para relaxar e pensar mais na sua vida. Acredite, os momentos de reflexão vão ajudá-lo a corrigir os erros que cometeu no passado e lhe darão condições de realizar todos os seus sonhos sentimentais, familiares e profissionais. Sua cor é marrom e o seu número de sorte é o 8. Sagitário. Léo Rosa é também do signo de Sagitário. Os astros prometem momentos felizes na sua vida amorosa e no setor profissional. Mas sua saúde está exigindo mais atenção. Problemas digestivos poderão abalar seu bem-estar e provocar enxaquecas e insônias. Para o seu bem, previna-se. Adote uma alimentação mais saudável, rica em legumes e frutas. Sua cor para hoje é branca e o 32 é o seu número de sorte. Já já voltamos com as previsões para Capricórnio, Aquário e Peixes. Mais um pedacinho. Tá demais, né? Há um novo conceito de programa musical à sua espera. Salada Musical é um espaço que apresenta diversos temas de todos os géneros e épocas que se destacaram por algum motivo. Sirva-se desta Salada Musical com Vândero Rosola, todas as quintas, às 10 da noite, no Canal 1. Agora no seu rádio, horóscopo, as previsões astrais para o seu dia. Capricórnio. Aline Moraes é também do seu signo de Capricórnio. Acorde para a realidade e tome muito cuidado para não se esquecer dos compromissos. Pois um deslize agora poderá lhe causar problemas na vida profissional. Em contrapartida, a situação financeira deverá melhorar bastante, pois os astros irão favorecer aumentos salariais e ganhos extras. A vida 2 está em uma ótima fase. Sua cor para hoje é vermelha e o seu número de sorte é o 30. Aquário. Malvino Salvador é também do signo de Aquário. Aquariana, aquariana, ligue suas antenas. Problemas familiares poderão tirar o seu sono. Para preservar a tranquilidade, evite interferir nas discussões. Refugiar-se junto do seu amor vai ser muito bom, até mesmo para colocar os pingos nos is. E no trabalho, boas propostas estão por vir. Sua cor é bege e o 59 é o seu número de sorte. Peixes. Débora Falabella é também do seu signo de peixes. Pisciano, pisciana, com sua beleza e simpatia realçadas, você deverá conquistar vários admiradores. Mas não é aconselhável ceder à tentação de viver uma aventura com uma pessoa volúvel. Isso só vai lhe trazer problemas. Agora, com relação às finanças, o momento é de altos e baixos. Fique bastante atento. Sua cor para hoje é vinho e o seu número de sorte é o 3. Você ouviu Horóscopo, as previsões astrais para o seu dia. A música clássica tem um espaço de excelência no Canal 1. Pauta Musical. Às quintas e sextas-feiras, Ana Lúcia Andrade, pela Rádio Câmara, apresenta-nos durante 60 minutos um espaço imperdível para os amantes da música erudita. Pauta Musical. Emoções cantadas em teclas e cordas, em Pauta Musical. Às quintas e sextas, das 16 às 17, com Ana Lúcia Andrade, no Canal 1. Leitura em Dia. De segunda a sexta-feira, na Universitária, uma sugestão literária. Com António Ferreira e Sérgio Xavier. Seja bem-vindo a mais uma Leitura em Dia, esta edição de sexta-feira, e temos hoje como sugestão uma obra no domínio do policial. É sempre um género incontornável também nestas edições da Leitura em Dia. Hoje a escolha vai para Ritual, de uma escritora britânica, Mo Hyder, e a edição é das publicações Europa-América. Iremos tentar, e fica também já aqui uma pequena nota, sempre que possível, à sexta-feira, indicar um policial, quinta a sexta-feira, porque é sempre também o fim de semana, por vezes pede alguma leitura mais, não light, mas mais ligeira, mas com qualidade suficiente que mereça a leitura dos nossos ouvintes. Mo Hyder é uma das jovens escritoras da moderna literatura policial, no caso inglesa, que merece a maior atenção por parte dos nossos ouvintes. Ela tem em Portugal uma série de livros, não tem uma produção também, é relativamente jovem, mas tem já A Ilha dos Porcos e Tóquio, ambos editados pela Gótica, grandes romances, também policiais, assim como este, Ritual. Este romance de Mo Ryder desenrola-se em Bristol, uma cidade inglesa, uma cidade da província relativamente pacata, relativamente sossegada, uma cidade de média dimensão. E o que é que acontece? O que provoca estranheza na polícia não é o aparecimento de um cadáver, é o aparecimento de duas mãos nos esgotos sem cadáver. E de facto é a partir destes indicadores, destes indícios, que é construído este grande romance policial. Temos Jack Caffrey, o detetive, também todos os autores gostam de ter o seu detetive. Neste caso é Jack Caffrey, que pertence à Brigada Criminal Inglesa, que é destacado de Londres para Bristol para tentar perceber e entender a razão deste aparecimento um tanto ou quanto estranho no mundo do crime. Ele é ajudado por uma Flea Marley, que é uma mergulhadora profissional, também polícia, é uma sargento da polícia, que tem como prática realmente profissional mergulhar para encontrar as pistas de um crime. Temos esta narrativa, que é a narrativa, vamos lá, dedutiva, perceber o porquê, quando, onde e como aconteceu, o que levou realmente a estar por trás deste estranho aparecimento. Depois temos uma outra narrativa extraordinária, que é o mundo noturno de todas as grandes cidades, o mundo da droga, o mundo do crime e, mais do que isso, o mundo dos filmes snuffy, penso que é assim que se chamam, que é aqueles filmes que se fazem de uma forma underground, de uma forma clandestina, com rituais sadomaso que levam quase à morte do participante indefeso neste tipo de rituais. E aqui é realmente um ritual. É a comunidade negra inglesa onde se desenrola isto, mas não tem um estigma à volta disto. É mero acaso, porque deriva de uma espécie de um ritual cultural do domínio da antropologia. Entra cá um antropólogo também. Como participante temos um personagem que é um antropólogo, que é Kaiser Nduka, que é o homem que faz a ponte entre a cultura africana ancestral destes desenraizados do século XXI e a cultura mainstream, a própria cultura inglesa, dos nossos personagens tentam entender. Temos como vítimas disto Skinny e Mosey, o Ian Molley, que de facto é uma vítima das trapaças e nomeadamente dos traficantes de droga. Ao ler este romance ritual, irão perceber do que, mais do que uma mera trama policial, é um exercício muito interessante e muito objetivo do que é o mundo do contrabando, o mundo dos marginais, um mundo, ao fim e ao cabo, da droga dura e pesada, da heroína e da cocaína, que leva à perdição e à morte de alguns personagens. E, neste caso, é uma viagem, de facto, não ao coração das trevas, mas uma viagem ao horror. Ficam então aqui algumas pistas para que possa desvendar todo o resto desta trama. Falamos de Ritual, de Mo Ryder, a nossa sugestão para pôr a leitura em dia nesta sexta-feira, e já agora também aproveito o fim de semana da melhor forma. A edição é das Publicações Europa América. Aos domingos, entre as 3 e as 5 da manhã, no Canal 1. No mundo da fama, no mundo da fama, babados e fofocas, agora! No mundo da fama. Não se falava em outra coisa nas rodinhas de fofocas do lançamento da série Dupla Identidade da Globo. O casamento de Luana Piovani com o surfista Pedro Scooby está estremecido novamente. Eles vivem em crise. Como de costume, Piovani, que fará parte da série, estava azeda, arredia, monossilábica, super triste. A atriz não estava fazendo a menor questão de ajudar na divulgação do trabalho. No mundo da fama, babados e fofocas, agora! No mundo da fama. Paulo Betti foi curto e grosso recentemente durante uma entrevista. Ele zombou dos atores novatos da Globo que fazem presença VIP em bailes de debutantes e outros eventos. Eu abomino os jovens atores que no fim de semana vão fazer baile de debutante para ganhar uma graninha. Na minha época de baile de debutante, eu fazia campanha política, disse ao Estadão o intérprete do colunista Théo Pereira, da novela Império. No mundo da fama, babados e fofocas. Mundo da fama. A briga de Ângela Souza com o namorado Yuri, ex-Big Brother Brasil, foi a gota d'água para Faustão explodir e mandar colocar a ordem no Domingão. Conforme informações, o apresentador não quer mais saber de barracos com as pessoas que trabalham com ele. Seu nome acaba sendo envolvido. Carol Nakamura, que vivia entre tapas e beijos e expondo seu conturbado romance com o ex-noivo Sidney Sampaio, já está ameaçada de ir para a geladeira. No mundo da fama, babados e fofocas, agora! No mundo da fama. A cantora Marjorie este ano acaba de divulgar mais uma canção de seu novo álbum, 8, que será lançado no próximo dia 18 de setembro. Desta vez, o artista mostrou para o público sua mais nova música de trabalho, Me Leva. O trabalho já pode ser encontrado para pré-venda no iTunes. O terceiro disco de Marjorie é um marco em sua carreira e uma espécie de recomeço no qual a maior parte do repertório é autoral. No mundo da fama. Roberta Miranda sempre aproveitou todas as oportunidades que teve para falar sobre sua admiração por Roberto Carlos. A cantora lembra que já chegou a assistir temporadas inteiras dele e até viajou a outros países para acompanhar seus shows. Recentemente, ela revelou que uma de suas músicas preferidas é Você Não Sabe, gravada por Roberto em 1983. Choro muito quando ouço, disse ela. Agora, Roberta vê um de seus maiores sonhos se tornar realidade. Ela já finalizou a gravação de um CD em homenagem ao seu ídolo. Roberta Canta Roberto será composto apenas por músicas de Roberto Carlos. De segunda a sexta-feira, o Canal 1 apresenta Caminho Santo, um espaço radiofónico de cariz religioso destinado sobretudo aos seguidores da Igreja Evangélica. Durante 30 minutos, o pastor Lincoln Galvão apresenta novidades do Brasil e do mundo no que a Igreja Evangélica diz respeito, e lê também cartas e e-mails enviados pelos ouvintes. Caminho Santo, de segunda a sexta-feira, entre as 10h30 e as 11 da manhã, no Canal 1. As portas estão abertas, de par em par, claro. No Canal 1, trazemos-lhe diariamente um programa que tem como principal objetivo fazer-lhe companhia. Música, rubricas, novidades e a boa disposição de Carlos Bonaparte. De par em par, de segunda a sexta, das 11h30 às 13h, com Carlos Bonaparte, no Canal 1. Às terças, às 19h15, vamos viajar por ruas e cidades. De Paris couche sur ma chanson. À Paris, les amants s'aiment. são ruas, cidades, localidades, regiões, países, culturas. Um sem fim de lugares por onde podemos passar, sempre na companhia de Nuno Miguel. Por ruas e cidades, às terças-feiras, às 19h15, com Nuno Miguel, no Canal 1. I want to be part of it. Ouvinte, conhece aquela história de que nos dias de hoje já não se cria, apenas se recria? Pois, nem tudo o que parece é. As músicas contam muito mais histórias do que as suas próprias letras e nada é ao acaso. De onde parte? Um programa onde traçamos todo um percurso através dos tempos, das melodias e da arte de as recriar. De onde parte? Todas as quintas-feiras, às 7h15 da noite, no Canal 1. Bem-vindos ao Minuto Saúde. Fatores de risco da perda auditiva. Os problemas de audição são geralmente um fenómeno natural associado ao avançar da idade, em especial a partir dos 55 anos. Mas não é exclusivo desta faixa etária, podendo surgir a cada momento da vida. Para além da idade, a exposição prolongada a ruído excessivo a mais de 75 decibéis, a medicação tóxica, como por exemplo a radioterapia, ou as infecções auditivas, são alguns dos fatores que mais originam a perda da audição, sendo o ruído a principal causa da surdez na população jovem e adulta portuguesa. Acompanhe este projeto em www.facebook.com/minutosaude. Boa tarde, ouvinte. Seja bem-vindo a mais um Antena Web Informação. Sobe para 40 vítimas mortais e 26 desaparecidos o resultado de um deslizamento de terras. O incêndio num tanque de petróleo na Líbia está a causar grande preocupação. Morreu o candidato à presidência do Brasil, Eduardo Campos. Novo atentado na Nigéria. Um atentado terrorista vítima, mais ou menos, no sul do país, 200 pessoas. Antena Web Informação, de segunda a sexta, por volta das 13h25, com Carlos Bonaparte, no Canal 1. A vida tem destas coisas. Casais que se separam, famílias com um trajeto complicado, mortes que separam duas vidas unidas. Ponto de Encontro é um programa onde semanalmente abordamos estas questões e tentamos dar um amparo a quem dele mais necessita. Ponto de Encontro. Terças, 21h30, no Canal 1. Você vai ouvir agora Palavras de Fé com Frei Gilvander Moreira. Olá, amigos e amigas. Estamos aqui refletindo sobre a vida a partir da teologia e a partir das comunidades eclesiais de base. Mas base faz referência a quatro sentidos. As SEBs, Comunidades Eclesiais de Base, se inscrevem dentro da Igreja Comunhão Comunidade. Sua característica mais visível reside no fato de ser e de se considerar de base. O que significa base quando falamos em comunidades eclesiais de base? Nas reflexões dos próprios membros das SEBs, se fixaram quatro significados principais. Primeiro, base é sinônimo de fundamento, princípio, do que é essencial. Assim se diz que a comunidade se constrói sobre o que é fundamental e principal para a fé cristã: Jesus Cristo, o Evangelho, o seguimento da vida, do destino e da paixão do Cristo na força do Espírito Santo. É a significação teológica de base. Um segundo sentido: base é o que se encontra na posição oposta à cúpula da Igreja e da sociedade. Supõe-se uma organização piramidal na qual existe uma cúpula de direção e condução de uma larga base. Não necessariamente a relação entre base e cúpula é de dominação e opressão. Pode muito bem ser de participação e representação. Em nossa realidade social, os da base são aqueles que geralmente são destituídos do ter, do poder e do saber, isto é, o povo e os pobres. Constituem-se a base da Igreja aqueles que não pertencem ao corpo hierárquico, os leigos, com parca participação nas decisões eclesiais, nomeação dos bispos, eleição dos párocos, definição das metas pastorais. Houve épocas na Igreja em que a escolha dos bispos era feita com o sufrágio do povo, e sem ela a eleição se considerava nula. Quer dizer, era o povo que escolhia quem passaria a ser bispo. É a significação social e eclesial de base. Mas há um terceiro significado. Base pode significar um processo pedagógico. As sugestões e decisões, particularmente aquelas que afetam a todos, devem, o mais possível, ser discutidas e amadurecidas a partir de baixo, da base, atingindo todos os estratos eclesiais e sociais. Há os que difamam tal procedimento, chamando-o de basismo. Entretanto, há um aforismo antigo, respeitado na Igreja primitiva, que dizia: o que concerne a todos deve ser decidido por todos. Este procedimento se traduz no ritual metodológico praticado amplamente nas SEBs. Primeiramente, ver a realidade, em seguida, julgá-la à luz de critérios evangélicos e, por fim, agir de modo a transformar a situação. É a significação pedagógica de base. Mas há também um quarto sentido de base no referente à comunidade eclesial de base. Quarto sentido. Base, finalmente, é sinônimo de pequeno grupo ou comunidade onde as pessoas partilham a fé e a vida e se ajudam mutuamente na rede de relações que descrevemos acima, quando nos referimos à comunidade. Essa é a significação antropológica de base. Fique com essa reflexão, com um abraço carinhoso de Frei Gilvander, e que a luz e a força divina continue nos movendo, e até o próximo Palavras de Fé. Você acabou de ouvir Palavras de Fé com Frei Gilvander Moreira.